nos rios do espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. E os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção natural. E onde esses rios me